Uma princesinha pelo dragão. Me desculpe, meu amigo, pois você merece um beliscão. Deixou a princesa esperando, toda bonita e cheia de vida. Vai ver que isso é coisa feita, ou você tá precisando de um oculista. Roberto, Roberto, corta essa. Roberto, corta essa. Pois lugar de dragão é na caverna. Pois você é meu amigo, como está se não pode ficar? Vou levar você numa rezadeira que é pra sua cabeça endireitar. Se você passar novamente por aqui com esse dragão, eu vou telefonar pra São Jorge para ele espantar essa assombração. Roberto, Roberto, corta essa. Roberto, corta essa. Pois lugar de dragão é na caverna. Papo vai, papo vem, vem, vem, hein, que não tem. Se não é uma bonequinha, Roberto, isso é o espanta-neném. Se você está a fim de fazer hora, leva esse dragão pra dentro, que eu levo a princesa pra comer fora. Roberto, Roberto, corta essa. Roberto, corta essa. Pois lugar de dragão é na caverna. Babara uma, homem go. Babara uma, homem go. Babara uma. Omengo, uma para uma. Omengo, joga a bola, joga a bola, joga no. Joga a bola, joga a bola, bola com do. Pula, cai, levanta, mete, gol, volta, cabeceia, chuta e agradece. Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo, só para lhe ver jogar. Uma para uma, Flamengo. Uma para uma, Flamengo. Uma para uma, comendo. Uma para uma. bola, corocondô. Joga a bola, jogador. Joga a bola, corocondô. Tere, tere, tere, jogador. Tere, tere, tere, corocondô. Tere, tere, tere, jogador. Tere, tere, tere, corocondô. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem gol. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, homem gol. Babara uma, quero ver você jogar. Babara uma, quero ver você marcar. Babara uma, quero ver você jogar. Babara uma, quero ver você marcar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Babara uma, babara uma. Babara uma, quero ver você jogar. Babara uma, quero ver você marcar. Babara uma, quero ver você jogar. Babara uma, quero ver você marcar. Arerê, arerê, arerê, papá. Arerê, arerê, arerê, papá. Arerê, arerê, arerê, papá. Arerê, arerê, arerê, papá. Ponta de lança, africano, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Babara uma, homem gol. Babara uma, homem gol. Babara uma, homem gol. Babara uma, homem gol. Em cima! Babara uma, homem gol. Pema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Balança pema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Pois quando você sambalança o meu coração também. Ele sambalança certinho, juntinho com o céu vai bem. Balança pema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Balança pema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Se você jurar me ensinar a sambalançar assim, eu lhe darei uma sandália de prata para você sambalançar só pra mim. Balança pema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Balança pema, sacudindo bem. Balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. E digo, digo, pema, pema. Quero ver você dançar. Quero ver você. E digo, digo, digo, digo do papá. Pente, pente, digo, digo. Pema, pema, pema. Digo, digo, du. Balança, pema. Diz. Balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Tema. Enquanto existir Deus. minha mãe me disse: como assim? Descobriram a lua, querem descobrir o sol. Você é um Comanche, é um guerreiro, fique de olho aberto, perdigueiro. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Você nasceu pra viver contente com você e com toda a gente. Deus está no céu olhando, ele passando harmonia. Só depende de você viver essa alegria. A minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Quanto existe Deus no céu, urubu não come folhas. Enquanto existir Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Enquanto existir Deus no céu, urubu não come folhas. Enquanto existir Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Comanche, Comanche, Comanche, Comanche, Comanche, Comanche, Comanche. Só cozinha, só cozinha. Deus no céu, urubu não come folhas. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Gustafão, quando quiser, diga vá, vá. Toma! Nossa, banana é coisa coisa nossa. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Segundo. O mundo é bom comigo até demais, pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim que eu sou um pária no mundo. Ninguém diz pra mim que vai trabalhar vagabundo. Ninguém diz pra mim que vai trabalhar vagabundo. Banana. Babo, babo, babo, banana. Banana. Babo, babo, babo, banana. Banana. Babo, babo, babo, banana. Babo, babo, babo, babo, babo, babo, babo, banana. Babo, babo, babo, babo, babo, babo, babo, banana. Digo, digo, babo, babo, babo. Chegou, não custa nada você ir até lá. O circo é a alegria de viver. O circo é a alegria que você precisa conhecer. Tem um macaco cientista, um urubu que toca flauta e violão, uma orquestra de sapo, a cabra ciclista e a girafa seresteira. Tem um anão gigante, a mulher barbada e um homem avestruz. Tem um homem foguete que entra em órbita a qualquer hora. E quando menos você espera suspense, um leão foge da jaula. Mas calma minha gente, que o leão é ascendente. Mas calma minha gente, que o leão é ascendente. O mágico que engole espada e come fogo, vira elefante e sai voando. Vinda diretamente de Paris, uma sexy linda bailarina, dançando ao som da escaldante banda do seu Tião Brilhantina. E quando não está roubando mulher, aparece um palhaço tereré, distribuindo goiabada e requeijão, ingressos pra domingo que vem, e anunciando a grande atração. A grande atração é uma grande vidente, uma grande vidente que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente. E agora com vocês, a grande cartomante, a internacional desde a mulher do homem que come raio laser. E agora com vocês, a grande cartomante, a internacional desde a mulher do homem que come ai, o laser. O circo chegou, vamos todas até lá. O palhaço que é ladrão de mulher. O circo chegou, vamos todos até lá. O palhaço que é ladrão de mulher. Oh, oh, oh, oh. Banacuca, cum, cum, cum. Banacuca, cum, cum, cum. Banacuca, cum, cum, cum. Banacuca. Olha que o circo chegou.

mão morará do Tabiruta. Na mão morará do Tabiruta. Na mão morará do Tabiruta. Na mão morará. Viúva, namorado. Viúva, namorado. Na mão morará do Tabiruta. Na mão morará do Tabiruta. Na mão morará. Viúva, namorado. Viúva, namorado. É uma arma pra te conquistar. Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim, mulher. Mulher graciosa alcança a honra. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha formosa. Vem e me fala que eu sou seu lírio e você é minha rosa. Ah, mostra-me teu rosto. Ah, fazê-me ouvir a tua voz. Põe estrelas em meus olhos, músicas em meus ouvidos. Põe alegria em meu corpo junto com o amor de você. Você não pensa e volta pra mim? Porque você não vem? Mulher, mulher, mulher, mulher. A minha teimosia é uma arma pra te conquistar. Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim. Mulher, mulher, la la la la.

e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto, eu canto. Eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão. Eu canto na madrugada, eu canto até a minha amada ter que deixar devagar. Ela vem chegando, feliz vou esperando. difícil, mas eu espero sonhando. Pois uma flor é uma rosa, uma rosa é uma flor, é um amor esta menina, esta menina é meu amor. Zazueira, Zazueira, Zazueira, Zazueira. Esse grupo que tocou comigo é o Admiral Jorge Quinto, é o meu primeiro conjunto, meus primeiros amigos assim, músicos, e onde nós tivemos uma jornada muito bonita, eu acho que mais do exterior do que aqui no Brasil, que nós tocamos mais lá do que aqui juntos. Tivemos 3 discos assim maravilhosos. É, um gravado ao vivo no Olympiá, onde nós tocamos 15 dias no Olympiá direto. E na época na França, nessa época nós vendemos mais lá do que aqui, vendemos naquela época 300 mil cópias na França. E da França partimos para a Inglaterra, onde nós gravamos um disco chamado Tropical, que não saiu aqui também. É um disco maravilhoso. E o terceiro disco que nós gravamos foi a continuação de um grande trabalho meu, que foi Tábua de Esmeralda. E a continuação foi o disco Solta o Pavão, que o Admiral Jorge Quinto, nós gravamos esse disco. E foi uma jornada maravilhosa. E depois de tanto tempo, eu fiquei contente de encontrar essa turma toda e poder participar comigo desse especial, desse acústico. Eu queria apresentar aqui meu amigo Dadi Bass Play. É. Maravilha! Também um personagem maravilhoso da banda, que é o meu pianista João Boom. Muito obrigado. E queria apresentar outro personagem. Cientista, meu amigo Gustavo, Drums Play, Gustavo. E na percussão, meu amigo também, grande, tem uma história, tem várias histórias, né? Amigo maravilhoso, não, tudo bem, não, só ia dizer, porque ele falava que, falavam que você era troco, não, né? Joãozinho, maravilha. Maravilha, Joãozinho. Beleza. E eu, como eu disse, eu era fazer a parte desse quinteto. Eu era o quinto, jogava no meio de campo. Eu era o quinto homem do Admiral Jorge Quinto. É isso aí. Essa maravilha. Obrigado. Vamos mudar agora a banda. Vai entrar o pessoal da banda do Zé Pretinho para a segunda parte. 1, 2, 3, já. Ah. de nada. Sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. Samba de preto velho, salve simpatia. Samba de preto tu. Mais que nada, samba com um gosto legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ari, arai, oh, pau, pau, pau. Tá bonito. Minha música encantada, minha música adorada. Oh, oh, mais que nada. Minha música encantada, minha música adorada. Oh, mais que nada. Oh, mais que nada. Essa dança é gostosa. Essa dança é danada. Essa dança é gostosa. Essa dança é danada. Trombone play, trombone play. causa de você. Bate meu peito baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Nina, Nina, que não sabe quem eu sou. Nina, que não conhece o meu amor. Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra você parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva, não molhe mais o meu amor assim. Sacundi, sacundi, embora conga, dombi, dombi. Quero ver sacundir, como vem. Sacundir, sacundir, embora conga, tombi, tombi. Agora em opa. Violino, violino, violino. Chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Vamos ver o corado da galera. Chove chuva, chove sem parar. Chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Quero ver a capela agora. Chove. Chove sem parar. Chove chuva. Chove sem parar. Chove sem parar. Chove chuva. Chove sem parar. Oh, oh, oh. Queria apresentar agora a banda do Zé Pretinho, Piano Play, Lore Piano Play. Obrigado. Bass Play, JJ. Drums Play, Eduardo Hellborn. Percussion, Cuica, Play, Messias, Neném Guimarães. E dois músicos muito importantes, Gordinho, Misty Bumbo. E Conga Play, outro percussion maravilhoso, que é o filho do grande Marçal, Marçalzinho. Beleza. Música.

ela já não é a minha pequena. Pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Ela é bebê. Sou fla-fla. Ela é bebê. Alô, galera, mais mais um pouquinho, país tropical, quero ver. É um, é dois, é três, lá vai. Moro no país tropical, abençoado poder meu, que bonito por nada, mas que beleza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um carro, uma guitarra cantante, sou o Flamengo e minha amiga continua deliciante. Some baby, some baby, posso não ser um band leader, pois é, mas assim mesmo em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais, da alegria. Moro num patropi, abençoado o poder e bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, tem um carro, um bio. Sou Flamengo, é uma nexa, materê, sou fla-fla, ela é meme, sou fla-fla, ela é meme, sou fla-fla, ela é meme, sou fla-fla, ela é meme. Alô, Jacarezinho, Jacarezinho, avião, Jacarezinho, avião, cuidado com o disparador, tira essa escada daí, essa escada pra ficar aqui fora, você mano, sim. De Maia, de Maia, de Maia, de Maia. O trem corre no trilho da Central do Brasil. O trem corre no trilho da Central do Brasil, incluindo paixão antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga. E o que que deu? Funk na cabeça. E o que que deu? Funk na cabeça. Alô, alô, alô, alô, tá frio o Brasil. Alô, alô, tá frio o Brasil. Alô, Jacarezinho, Jacarezinho, avião, Jacarezinho, avião. Cuidado com o disparador, tira essa escada daí, essa escada pra ficar aqui fora, você barulho. De Maia, de Maia, de Maia, de Maia. Eu no New York Time, Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Surfista de trem, surfista de trem. Deu no New York Time, a feira de Acari é um sucesso. Tem de tudo, é um mistério. Deu no New York Time. Alô, Cabral, dizem que Cabral 1 descobriu a filial. Dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal. Amor, cortou. Lá da rampa mandaram avisar que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar. Num envelope azul indigo, num envelope azul indigo. Chama o síndico. De Maia, de Maia, de Maia, de Maia. Alô, alô, W, o Brasil. Alô, alô, W.

princesa nenhuma caô. Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que me contaram e agora eu vou contar. O amor do príncipe Jagerão pela princesa Nyumagal. Do amor do príncipe Jagerão pela princesa Nyumagal. Agora quero Tajimarral, Tajimarral. Vocês foram maravilhosos, obrigado. Tchau, beleza, muito obrigado a vocês aí. Obrigado, galera. Valeu. Obrigado. A família agradece. Salve simpatia. Beleza. Maravilha. Vamos ao Violinos Play. Ferrote. Maravilha.